ouvintes da Rádio Fiscar. Estamos iniciando mais um programa Ensino Básico em Revista, o espaço da educação básica. Aqui professores, alunos, enfim, toda a comunidade escolar, pessoas interessadas em educação, tem esse espaço aqui para se expressar, né? Mostrar o seu ponto, colocar o seu ponto de vista sobre educação. Professores podem aqui mostrar os seus projetos pedagógicos. Alunos também podem mostrar aqui os seus dotes artísticos. Nós tivemos a oportunidade de trazer, né, professor Clésio, alunos, músicos, humoristas. Beleza. Interessante. E hoje nós temos aqui no estúdio, além do professor Clésio, que é meu amigo desse projeto, a professora Mara Silvia Olívio de Souza, que é a coordenadora regional do programa da Escola da Família. Hoje ela está aqui conosco para falar um pouquinho sobre o programa e também falar sobre essa campanha, né, recente que a diretoria está desenvolvendo com relação à ajuda, né, humanitária para as entidades. Isso mesmo. O programa Escola da Família já comemorou 10 anos de existência. É um programa que tem como missão construir espaço de paz, ampliar os horizontes culturais da comunidade que vive no entorno das nossas escolas estaduais paulistas, né? E agora, uma das tônicas do programa Escola da Família é justamente a solidariedade. E então a nossa coordenação geral de São Paulo disparou um comunicado para todas as coordenações regionais, para as 91 diretorias de ensino, solicitando que nós fizéssemos uma campanha a favor de Itaoca, por conta do que a enchente fez com a população. Imediatamente, a nossa dirigente regional de ensino, professora Débora Gonzalez Costa Blanco, autorizou a mobilização. E através do programa Escola da Família, nós enviamos o comunicado ainda no período de férias dos alunos e de recesso do programa. E pedimos que, na primeira reunião do programa, que ocorreu no domingo, dia 26, cada vice-diretor ou educador profissional que coordena o programa na sua unidade escolar, na reunião com os educadores universitários, nossos bolsistas, eles já pudessem elaborar um cronograma de ações para fazer essa arrecadação. O coordenador do programa no estado, Paulo Matias, já esteve na terça-feira passada em Itaoca levando os primeiros 1000 donativos. E agora nós estamos intensificando a campanha e a professora Débora, nossa dirigente, pediu que todas as escolas estaduais dos 7 municípios pertencentes à diretoria participassem ativamente da campanha. Então, eu gostaria de esclarecer para todos que estão nos ouvindo que desde segunda-feira, no início do ano letivo, as escolas estaduais são pontos de arrecadação. De segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 17 horas. E agora, a partir desse final de semana, 1º de fevereiro, aos sábados e domingos, das 9 às 17, durante as atividades, os projetos do programa Escola da Família. Muito bom. Boa tarde, professora Mara. Boa tarde, professor Toninho. É com imenso prazer que a gente está retornando, né, fazer o nosso programa. E esse ano também é um ano especial para a gente, porque nós vamos comemorar, né, o Toninho vai comemorar, 10 anos que ele fez o curso de Educomunicação e vai estar fazendo 10 anos o programa Ensino Básico em Revista. Só que aqui na Fiscar nós vamos estar comemorando 5 anos. Que beleza. Então, pra gente é um parabéns. Muito especial, né, Toninho? Pro professor Toninho, professor Maurício, que participaram desse projeto. Tiveram a ideia de pegar o projeto, expandir para uma rádio. No começo funcionava numa rádio comercial, depois nós conseguimos esse espaço aqui através do professor Carlos Márcio, que é professor lá da Escola Jesuíno de Arruda, que ele desenvolve um projeto aqui de Economia Solidária. E nos ajudou e nós viemos para cá. E desde então, 5 anos agora em maio, Toninho. Em maio completaremos mais cinco anos. Parabéns por essa iniciativa e pelos 5 anos aqui, 10 de existência, né? Já não é mais um projeto, né? É uma realidade, né? É uma coisa que a gente faz muito bom, com muito amor, muito carinho. A gente tava, eu estava ansioso por voltar, o Toninho também, a gente não via a hora. Que bom. Porque realmente a gente gosta disso aqui, como se fosse um relax pra gente, um ponto de apoio, uma coisa que a gente realmente possa expressar nossas opiniões, assim como o Toninho falou no começo do programa, e também trazer a opinião da comunidade pra dentro da escola e pra dentro da rádio, né? Maravilha, né, professor? Como a gente tá fazendo com você, né? Obrigada. Com você agora aqui. Isso é extremamente importante, a gente tá passando esses comunicados, esses projetos, essas... Tudo o que está se desenvolvendo hoje em dia na educação, principalmente uma ideia tão legal como essa daí que os caras tiveram, né, de estar ajudando e expandindo isso para a rede. Isso é muito bom. Deveria acontecer mais vezes, não só visando uma situação dessa de calamidade, mas também uma situação para ajudar as pessoas de uma forma geral no estado inteiro. Ou na cidade, ou a gente está se mobilizando nas próprias diretorias de ensino para se mobilizar para ajudar as pessoas da nossa própria cidade. Isso aí poderia também ser colocado mais para frente como um projeto, né? Aliás, o programa, né, Escola da Família, eu acho um projeto muito extremamente importante. Muito importante. É verdade. Nós temos, assim, relatos, testemunhos de experiência, não só de participantes que modificaram sua vida para melhor, como de voluntários que se propuseram a compartilhar o seu conhecimento, e eles testemunham, inclusive, num evento que eu fiz na Escola Jesuíno de Arruda, comemorando o Dia do Voluntário, uns anos atrás, dizendo que o maior beneficiário é ele mesmo. Quem sai com mais vantagens disso é aquele que exerce o voluntariado. Então, pessoas que estavam, assim, inativas, né, até deprimidas, deram uma guinada de 360 graus na vida a hora que se colocaram as suas habilidades à disposição de outras pessoas, né? Isso é muito lindo, muito bom, né? Também acho maravilhoso esse programa. E também a cidade não conta com muitos pontos de cultura, né? Então, eu acho que a escola, principalmente essas escolas que têm uma infraestrutura melhor, né? Como é o caso da Escola Jesuíno, do Álvaro Guião, que tem teatro, tem um monte de... Isso, maravilha. Mas eu acho que esse é um programa muito bom mesmo. Nós trabalhamos com 4 eixos no programa: esporte, cultura, saúde e trabalho. E em cada eixo, voluntários, os educadores universitários que ganham bolsa integral, né? Com uma parte assumida pela FDE, Secretaria de Educação, e a outra pela mantenedora da universidade, que faz a parceria com a Secretaria de Educação, eles desenvolvem projetos na área de graduação deles, quando possível, ou então de acordo com as habilidades. Então nós temos, assim, relatos maravilhosos, emocionantes. Na Escola Álvaro Guião, por exemplo, nós temos a cultura japonesa. A professora Tomoko, que é uma professora aposentada na escola, eles têm um grupo de dança japonesa. A cada 15 dias tem culinária japonesa. Temos cursos, assim, de esperanto, de hebraico. Esse esporte é fortíssimo, né? E a gente acaba realmente se envolvendo com a comunidade, ouvindo as dificuldades, procurando ajudar. Fazemos parceria também com a Fundação Faculdade de Medicina através do projeto AP, Ações Preventivas na Escola. E eu tenho na minha equipe monitor educacional que desenvolve projetos na área de saúde. Porque o eixo saúde é o mais fragilizado. A gente tem muita dificuldade em operacionalizar ações nesse eixo. São ações mais pontuais, porque você vê, no sábado ou domingo, você chamar a população para ouvir palestra, por exemplo, é um pouco difícil de você mobilizar. Mas a gente faz algumas ações pontuais, algumas ações comunitárias, e nós temos tido, assim, excelente resultado também. Eu acho também que esse programa é um laboratório para a educação propriamente dita, né? Com as escolas integral, de tempo integral que estão vindo aí, e todas essas atividades da escola a escola da família, né? De repente pode ser estendida aí durante a semana, alguma coisa para... Olha, professor Toninho, e alguns empresários que conversam conosco, eles dizem que o nosso universitário que participa do programa Escola da Família, quando ele se forma e vai se inserir no mercado de trabalho, ele tem um diferencial. Porque a vivência que ele tem nos finais de semana é um verdadeiro laboratório. E ele acaba se destacando em relação a outros profissionais que não passaram por essa experiência. E agora, eu queria também dizer que eu fiquei muito feliz, após essa reunião das coordenações locais no domingo, porque, por iniciativa dos próprios vice-diretores, já tem escola, como a Escola Estadual de Gero Braga, que começou a mobilizar o Grêmio Estudantil para participar da campanha. Então, os nossos alunos têm a oportunidade de desenvolver a solidariedade, né, internalizar tudo isso, e ao mesmo tempo eles vão construindo cidadania. E para a educação não tem nada melhor que isso, né? Exatamente. Então eles já estão começando a se mobilizar. Isso. Mas nós vamos fazer um pequeno intervalo musical e voltamos já já. Something better than me. Been told I can't be nothing else. just a hustler in spite of myself. I know I can make it this life, just don't make it. Lord, Lord. Amigos, estamos de volta com o segundo bloco do programa Ensino Básico em Revista, hoje com a professora Mara Silvia Olívio de Souza, que é a coordenadora regional do programa Escola da Família. Né? Professora, como que funciona o programa Escola da Família? Como as pessoas podem estar se cadastrando para participar? No caso, a senhora disse no último bloco, que são estudantes de universidades, geralmente universidades particulares, certo? Isso. Que eles ganham uma bolsa para estar desenvolvendo atividade na escola. Isso. Então, a senhora poderia explicar detalhadamente para a gente e falar quando serão abertas as inscrições ou se não vão ser abertas, como é que faz, tudo que tem que ser feito. Claro, professor Clarence. Olha, atenção universitários de universidades conveniadas ao programa, como Unicep de São Carlos, Unip de Araraquara, São Luís de Jabuticabal. Essas universidades têm parceria com a Secretaria Estadual de Educação. Todo início de mês, normalmente na primeira semana, abrem as inscrições para os universitários dessas faculdades ou universidades conveniadas, e essa inscrição é feita online. Ela é autoinstrutiva. O universitário pode digitar no Google Programa Escola da Família, entra no site do programa colocando o CPF no login e na senha. Aí ele vai abrir 8 links diferentes e digitar tudo que está sendo solicitado, desde um cadastro pessoal até informações socioeconômicas. Por quê? O critério para o aluno universitário ganhar o bolso universidade é socioeconômico. Então, ele tem que ter um cuidado muito grande na hora de preencher esses dados, porque depois ele vai levar os recibos e os comprovantes lá na nossa coordenação regional, na diretoria de ensino. Então, nós conferimos essa documentação, ele leva inclusive uma declaração da universidade que ele está regularmente matriculado. Nós conferimos a documentação, estando tudo em ordem, a gente faz a conferência pelo site, os valores batendo, nós aprovamos. A universidade que já deu a declaração que ele é regularmente matriculado também aprova. Aí esse universitário vai concorrer no mês e daí subsequente, durante 12 meses seguidos, ele não precisa se inscrever de novo, a essa bolsa do curso de graduação dele. Existe uma classificação geral para o estado, depois existe uma classificação por diretoria de ensino e uma por curso. Próximo do dia 20 de cada mês, eu recebo na minha senha, no meu link de coordenadora regional, a lista com os alunos encaminhados. E nós fazemos, então, os encaminhamentos do primeiro até o último. E esse encaminhamento são feitos de acordo com o número de vagas que são dadas pelas universidades conveniadas. Normalmente, a coordenação regional, que sou eu, o supervisor de ensino Edivaldo, quem preside a nossa dirigente Débora, eu e o supervisor Edivaldo, nós fazemos uma reunião com esses universitários encaminhados, vamos discutir que escola eles vão, onde existe vaga, onde tem maior demanda, e esclarecemos tudo a respeito do programa. Inclusive, eles recebem uma pasta com todo o material impresso a respeito de como se redige um projeto, quais são os passos do projeto. Fazemos toda essa orientação. E já conversamos com eles sobre as habilidades, as competências que eles têm, para que eles possam atuar no primeiro sábado do mês subsequente, lá na escola que ele foi designado. A partir daí, a universidade assume uma parte da mensalidade e a FDE assume a outra. É 100% de bolsa. E a novidade para esse ano, viu, universitários que estão nos ouvindo, é que vocês prestarão esse serviço, desenvolvendo projetos, só um dia de final de semana, ou sábado ou domingo. São apenas 8 horas por dia, com intervalo de 1 hora para almoço, e tem bolsa integral. Quando cai feriado, não trabalha, né? Então, além da vivência, que ele pode transformar numa grande experiência, ele tem o curso de graduação superior inteirinho pago pela Secretaria Estadual de Educação através da FDE. Pô, que legal. Muito bom isso. Que incentivo, hein? É um incentivo enorme, né? Nossa. E aí também este ano, antes eles podiam dar 3 faltas por semestre, mas trabalhavam aos sábados e domingos. Agora eles vão trabalhar ou sábado ou domingo, quer dizer que aquele universitário que também trabalha em alguma empresa e faz curso noturno e precisa trabalhar no sábado, ele pode atuar na escola da família no domingo e continuar com o emprego. E ainda pode dar 2 faltas no semestre e tirar até 15 dias de licença no caso de algum problema de saúde. Isso também dá margem para que mais universitários possam participar, uma vez só por semana, né? Isso. E outra coisa importante também que eu gostaria de compartilhar, e nós já tivemos situações semelhantes, um universitário entrou na universidade, se inscreveu, ganhou o bolsa universidade, fica 3, 4, 5 anos até acabar o curso conosco. Se ele quiser fazer um curso de licenciatura, a Secretaria de Educação está estimulando e permite que ele o faça através do programa Escola da Família com Bolsa Universidade, para estimular justamente esses cursos de graduação que estão ligados à licenciatura. Adivinhou o que eu ia perguntar? Que bom! Eu ia perguntar justamente isso. Eles podem fazer a segunda graduação desde que ela seja licenciatura. E até antes disso, o índice de retorno de universitários que de repente resolviam fazer licenciatura e resolviam entrar na carreira acadêmica, a senhora tem alguma estatística a respeito? Olha, eu não tenho nenhuma estatística formal, mas eu acredito que não era muito. Eu creio que com esse estímulo nós vamos conseguir o maior número de pessoas. Isso é muito bom, né? E nós temos inclusive educadores universitários que, ao fazer o curso de licenciatura e atuar numa escola, já vão ficando apaixonados por aula e tudo mais, acabam se inscrevendo e passam a atuar na própria unidade escolar já como professor. Nós já temos esses casos também. Que grande incentivo. Muito, muito. Principalmente bom nesse momento em que existe uma grande falta de professores. Sim. Né? E o governo recentemente fez esse concurso. Isso. E já chamou um monte de professores para assumir as vagas. Eu acho que, de repente, é mais um incentivo para que as pessoas... Com certeza. Né? E nossa coordenação regional, a nossa coordenação geral, a diretoria, estimula muito isso, né? Porque nós que vivemos nessa área e somos apaixonados por ela. Justamente isso que eu ia falar. A gente compartilha a paixão, né? Porque hoje nós estamos na profissão, eu sei que o Toninho também, e os professores que a gente conversa, porque realmente nós amamos o que fazemos. É verdade, é isso aí. É porque se você for pensar em outras coisas, em outros motivos, como por exemplo, tem se falado muito aí que os alunos estão muito alienados, entre aspas, não estão mais ligando para nada, mas quando a gente entra na sala de aula, a gente vê que a realidade é bem diferente disso que falam, né? Mas isso é muito relativo também, né? Porque se o professor demonstra que tem conhecimento e procura dar uma aula mais agradável, com certeza ainda a gente consegue despertar o interesse dele. Se a aula for prazerosa, não existe indisciplina, na minha concepção. E a gente ainda consegue fazer com que alguns alunos se apaixonem pela profissão, pelo nosso exemplo. Com certeza. Porque a gente educa pelo exemplo também. Lá no Jesuíno mesmo, nós temos lá, já tivemos vários, mas tem dois ex-alunos que eu dei aula, acho que também, né, recentemente, que voltaram e adoram ser professores. Ah lá. Eu tenho, inclusive, um jovem que começou a ir como voluntário na Escola da Família uns tempos atrás, quando começou o programa. Com muita dificuldade econômica, era só ele e a mãe faxineira. E aí a gente começou, tinha uma parceria com o Instituto Ayrton Senna, né? Através do programa lá do Superação. E ele falou que o Escola da Família mostrou um leque de opções que ele nunca pensou que ele teria oportunidade de ter na frente dele. E hoje ele é meu colega de trabalho, professor de Educação Física. O Pedro, sabe? Então eu fico muito feliz de ver esse sucesso, né? Fico muito contente. Falando assim, né? Meio em ó, dá uma massageada no ego da gente. Nossa! A gente não fica fazendo muita propaganda, mas que dá. É muito bom, então, é uma satisfação. Eu creio que esse programa, né, professor, esse programa Escola da Família já está assim sacramentado, né? Está sacramentado. Eu gostaria apenas, se vocês me permitirem, de compartilhar o material, voltando ao assunto da campanha de solidariedade de Itaoca, o material que pode ser doado. Posso falar sobre isso? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um pequeno intervalo musical. Pois não. E na volta você... Eu esclareço. Você esclarece. Ótimo, então. What does it mean? He wouldn't know. Can't be like the rest. It's the most ask, you'll confess. But the time's running out and there's no happiness. Ooh, super class. You're gonna make your fortune bad, but if you lose, don't ask no questions why. The only game you know is do or die. Super class. Com revista, hoje com a professora Mara Silvia Olívio de Souza, coordenadora regional do programa Escola da Família, da Diretoria de Ensino de São Carlos. Nós estamos aqui numa conversa muito agradável e esse programa realmente é surpreendente, né? Tem muitos aspectos positivos no programa. E quando a coisa é boa, independe de cores partidárias, né? A gente tem que sempre elogiar, porque esse programa realmente, esse programa da família, eu sempre gostei muito, desde quando ele iniciou, achei muito interessante. Que bom. No último bloco, a professora Mara queria complementar as informações sobre isso. Ah, sim. Então, nessa nossa campanha de solidariedade em relação à população de Itaoca, eu gostaria de esclarecer que podem ser doados produtos de higiene pessoal. Shampoo, condicionador, pente, escova de cabelo, desodorante. Produtos de higiene e limpeza, né? Então eles pedem rodo, detergente, sabão em pedra, sabão em pó, pano de chão, buchinha para lavar louça, roupas, né? Em bom estado, sapatos, então amarrar cadarço quando houver, juntar os pares. E também eles estão precisando muito de fraldas por causa dos bebês, das crianças. Além disso, gêneros alimentícios não perecíveis. Então, leite de caixinha, macarrão, arroz, feijão, óleo, seleta de legumes, molho de tomate, né? Então, nós contamos, né, com a solidariedade da população de São Carlos e da região, todas as escolas estaduais da Diretoria de Ensino de São Carlos, pertencentes então aos municípios de Ibaté, Ribeirão Bonito, Dourado, Tirapina, Corubataí, Descalvado, São Carlos, né? E Tirapinas, que eu falei já? Isso. E os distritos de Santa Eudóxia e Água Vermelha estão participando dessa campanha. Então, a população pode se mobilizar, fazer entrega nas escolas estaduais, mais uma vez eu digo, de segunda a sexta, das 7 às 17, e nos finais de semana, a partir de sábado, dia 1º, das 9 às 17, no sábado e domingo, durante as atividades do programa Escola da Família. E a logística de recolhimento e distribuição? Você sabe como é que está organizado? Olha, a gente só ficou a par dessa primeira atividade que o Paulo Matias, nosso coordenador, fez entregando em Itaoca. Agora, na segunda-feira, que eu vou me reunir com o pessoal da Diretoria de Ensino para ver como é que nós vamos recolher todos esses donativos e encaminhar para Itaoca. Por enquanto, cada escola estadual, durante a semana, está sendo um ponto de arrecadação e as da Escola da Família no sábado e domingo. E a senhora já tem alguma estatística assim, de quanto já foi arrecadado? Não, não tenho. Ainda não. Eu vou começar a recolher esses dados na próxima semana. É, legal, isso é importante, né? Vamos mobilizar aí o pessoalzinho as escolas, vamos mobilizar os grêmios aí, ó. O Grêmio é um apoio importante para a escola, para estar fazendo essa campanha, junto aos colegas, junto à comunidade, principalmente porque no finalzinho do ano, no ano passado, a diretoria de ensino investiu bastante no Grêmio, então vamos aproveitar, né, Grêmio? Era isso que eu ia falar, né? Nós tivemos evento dos Grêmios no Teatro Municipal, né? A dirigente dedicou um bom tempo para isso, os PCNPs que trabalham comigo, meus colegas, o Paulo César Lazzarini, a Camila, coordenaram essas atividades e os grêmios estão assim se mobilizando, participando muito de uma série de atividades. Então, numa campanha desse porte, eu tenho certeza que nós vamos poder contar com os nossos alunos. E isso é educação, né? Porque educação não é só mais aquela coisa de programa, né? Porque isso tem na internet, que a gente tem que formar o cidadão, né? Com certeza. E esse programa, nesse sentido, tem contribuído demais. Trabalhar com escala de valores, escala, né? Escala de valores, exatamente. Eu sempre digo assim, olha, meu jovem, bom dia, boa tarde, boa noite, com licença, por favor, muito obrigada. Exatamente. Não é brega, nem chique. É um valor que faz parte da nossa educação, da ética, né? E nós precisamos cultivar. É isso, nós estamos necessitando muito de cultivo. Com certeza. Com certeza. Valores. Eu observado ultimamente que a grande maioria dos alunos estão começando a usar as palavrinhas mágicas de novo. Estão. Estão. É incrível. E eles estão assim interessados em participar. Eles descobriram esse sentimento, professor, de pertencimento à escola, né? Que a escola é deles. Então, vamos fazer, vamos trabalhar, vamos atuar. Eu estou assim muito feliz com o resultado da atuação, principalmente dos grêmios estudantes, a nossa diretoria. Eu também fiquei muito satisfeito de ver, inclusive isso daí não se restringe só ao ensino médio, é o ensino ciclo, o fundamental ciclo 1, sim, ciclo 2, tem o ciclo 3 já? Eu ainda não coloquei o ciclo 3. Ainda não chama assim, né? Agora chama anos finais, né? Tem uma outra nomenclatura, né? Inclusive a molecadinha do ensino fundamental participa muito. Muito bom, né? Nossa. Né, Toninho? A gente que trabalha com a molecadinha lá à tarde, nossa, é legal ver ele se mobilizando. É, sim. E é importante também frisar que tanto o programa Escola da Família como outros projetos especiais da Secretaria de Educação, eles trabalham interligados. Então, eu sou professora coordenadora de projetos especiais, né? Fazendo a coordenação do Escola da Família Regional, mas a gente trabalha com prevenção também, se ensina em comunidade presente, professor mediador escolar e comunitário. Então a gente acaba fazendo uma equipe multidisciplinar. E essa integração com os projetos da pasta, eu tenho certeza, segurança absoluta, que melhora a qualidade da educação, né? A figura do professor mediador também, eu acho que foi uma chance. Nossa, foi muito bom. Foi excelente, né? E a gente trabalha assim em conjunto. Eu vejo aquelas garotas trabalhando lá. Muito, muito. E auxiliando a gente. Nossa, isso daí foi uma mão na roda pra gente. É, excelente. Muito bom, sabe? Muito bom. Muito mesmo. Bom. É, sim. E tem mais algum projeto assim novo que a gente pode esperar aí que venha nos auxiliar? Que a senhora tem. Olha, a gente trabalha na diretoria com o projeto Ler e Escrever, que não é novo, mas é excepcional, né, para ciclo 1. A nossa diretoria tem se destacado demais, mas muito mesmo, com a Cartilha da Justiça. Os nossos alunos escrevem os livros, o livro é editado, impresso e tem sessão solene no fórum, né? E os alunos vão, participam, então a Cartilha da Justiça, promotor, né? Doutor André, o pessoal, dando apoio, e a Débora sempre lá no comando. E eu acredito que possam surgir novos projetos. Eu ainda não sei de mais algum, mas esses daí tem dado um bom ibope, tem colaborado bastante para melhoria da qualidade. E lá na diretoria também a gente faz várias orientações técnicas, né? Então, o núcleo pedagógico, eu, por exemplo, com a Escola da Família, as reuniões são semanais. E o núcleo pedagógico faz direto orientação técnica com diretor, vice-diretor, professor coordenador, professor mediador escolar e comunitário, supervisores Norma e Edivaldo. A cada 15 dias fazem orientações técnicas de 4 horas, fazemos cursos também. Então, eu acredito que essa formação continuada traz uma melhoria, porque o educador, ele acaba internalizando esse conhecimento e ele quer compartilhar com os alunos. E aí a gente continua buscando a excelência da qualidade da educação. Ano passado eu participei de um projeto, o Melhor Gestão, Melhor Ensino. Isso, Melhor Gestão. Foi para português e matemática. Isso. Eu leciono matemática no ensino fundamental. MGME. Eu participei e eu achei que foi muito bom, muito proveitoso. É excelente. Outro projeto também que eu achei interessante, que eu fiquei sabendo, porque a minha filha estudava lá no Eugênio Franco, agora ela foi pro sexto ano. Pois o ProERD também é bom, né? Nossa, excelente. Eu achei que a cabeça dos aluninhos... É uma parceria maravilhosa. Eu estive na última... sessão de entrega de certificados do ProERD lá no SESC, né? Isso. Representando a dirigente regional, e a gente vê o semblante das crianças, né? A alegria delas de compartilhar isso com a polícia, né? Que tanto apoio dá ao pessoal. Muito bom. Projeto muito bom também. Excelente, excelente. Tem muitos projetos, né? Eu acredito que estou até pecando, lembrei assim de alguns, né? Eu acho que esse incentivo ao Grêmio eu acho muito importante. Sim. Eles me chamaram, nós fomos no final de semana, os meninos do Grêmio, nós fomos numa clínica de recuperação de dependentes químicos, como eles interagiram com essas pessoas. Olha que beleza. Sim. Maravilha, né? Foi para... Depois eles montaram aquele vídeo para apresentar no final do ano. Isso. A apresentação dos Grêmios. Apresentação. Muito bom. Eu não fui porque... da primeira vez que teve o Grêmio no meio do ano no teatro, foi eu que os levei. Mas depois parece que não deixaram eu ir, porque não queria que o professor saísse da sala de aula, né? Ah, e eu tive sim. que sair da sala de aula. Tem essa dificuldade, né? E levaram o coordenador e o mediador. Eu gostei muito de estar participando daquele... Que bom! Daquela... No meio do ano lá no teatro, onde todo mundo se uniu. Foi de arrepiar. Foi impactante, né? Foi muito bom. Eu gostei também. Nós estamos à disposição, viu? Nós vamos fazer mais um intervalo musical e voltamos já. If you only knew, you'd wish that you were in my shoes. You just keep on using me until you use me up. Until you use me up. Programa Ensino Básico em Revista, hoje numa conversa muito interessante com a professora Mara Silvia Oliveira de Souza, que é a coordenadora regional do programa Escola da Família. No último bloco, você falava sobre... Sobre o Grêmio. E o Grêmio, inclusive, nós trouxemos aqui aqui no programa Ensino Básico em Revista, o pessoal da banda lá do Esterina Placa. Os garotos. Trouxemos todos os garotos aqui. E a professora, eu não lembro o nome dela, Isabel, né? Acho que é Isabel. Tem a Regina, né? Regina. E lá na. Acho que é a Regina. Da equipe gestora tem a Silvana, né? Não, era Cristiana Cabaz. O sobrenome é Cacuda, eu não lembro o primeiro nome. Isabel Cacuda. Isabel. E ela é da equipe gestora. E tem uma professora que ajuda também. E precisa ver os alunos quando eles estiveram aqui. A empolgação. Alegria deles. É. Eles gravaram aqui as músicas junto com o pessoal. E eles estavam, né? Foi assim, eles mais fizeram um maior sucesso na Parada das Flores. As escolas estaduais participaram e quando passou a banda do Esterina, nossa, foi um maior sucesso. O prefeito municipal até dançou com a esposa. Esse programa, viu, Mário? Esse programa ajuda muito nesse sentido. Nós já descobrimos vários talentos lá na escola. Olha que beleza, muito bom. Músicos, né? Principalmente. E eu percebo assim, né? Quando existe essa descoberta, ela acaba sendo, às vezes, uma surpresa para os professores. Porque, às vezes, o aluno não tem um destaque grande numa determinada disciplina e o professor se surpreende e vê o talento que ele tem para uma outra coisa. Para a arte, para... Né? Teoria para isso é muito bom. Isso é muito bom. Excelente. E o que a gente pode esperar aí? Uma previsão da senhora, como a senhora enxerga a educação, como a gente que ama a educação tem esperança que esse negócio vá para frente, que progrida. Por isso que a gente está batalhando todos os dias. O que a gente pode esperar para um futuro próximo? Olha, uma melhoria muito grande. Porque o investimento que se faz em educação, segundo a minha ótica, humildemente eu digo, é no ser humano. E ser humano não tem preço. O valor dele é inigualável, né, a qualquer coisa. Então, quando você investe no ser humano e você crê nesse ser humano, você tem a convicção absoluta da melhoria. Agora, mudança requer primeiro um querer, que é um desejo interno. Se eu sou uma educadora e dou um exemplo para o meu aluno e quero que ele mude para melhor, esse querer tem que partir dele. Eu posso até desejar muito. Se ele der o primeiro passo, porque o ser humano diz que ele adora mudar, mas para dar o primeiro passo não é fácil, né? E o Amir Klink, o navegador, fala, né? Você pode fazer um projeto de uma viagem e ficar no mar sozinho 365 dias. Mas se você não der o primeiro passo... Então tem que ser dado o primeiro passo. Então, eu creio na educação, eu creio no investimento que se faz no ser humano. E a minha previsão é que haja uma melhora acentuada daqui para frente. Porque o investimento está sendo feito cada vez maior. Nós tivemos algumas fases, né, de grandes dificuldades. Mas eu estou acreditando que daqui para frente vai melhorar. Porque os próprios educadores já vislumbraram uma luz no fim do túnel, né? Então, quem é educador, ele crê na educação. Uhum. Então, vamos continuar investindo. Verdade. A minha perspectiva é que as coisas melhorem muito. É, posso dar uma sugestão? Com certeza. É uma sugestão assim. Por que que a diretoria de ensino e as escolas também, de uma certa forma, não divulga mais os alunos que saem e passam em universidades? É verdade, que se destacam. Porque quando a gente começar a fazer isso, o aluno vai se sentir muito, muito mais valorizado. Nossa. E ele vai falar, nossa, olha, aquela escola está me valorizando. Nós tivemos experiência no Jesuíno de Aúlha, fizemos até um outdoor com alunos. Ele se sente valorizado. Porque eles mandam pra gente, professor, muito obrigado, você me ajudou, eu passei em tal lugar, e a gente vive recebendo. Então, falta juntar tudo isso e a gente fazer uma divulgação. Professor, o senhor tem razão, é que as escolas privadas, elas têm toda uma equipe de mídia, né, para fazer essa divulgação. E nós que investimos sempre na área de educação, assim, eu falo por mim, né? A gente não tem, assim, muita experiência, né, com publicidade, com propaganda, com mídia, apesar que eu tenho um filho publicitário, então de vez em quando a gente troca figurinhas. Mas o senhor tem toda a razão. Nós precisamos divulgar cada vez mais isso mesmo. Para que haja uma valorização da escola pública. Com certeza. Eu acho que a escola pública anda tão... É verdade. E ela precisa ser valorizada. Precisa ser valorizada. Nossa, e a gente tem excelentes profissionais atuando, né? Tem muitos. Mas assim, por um outro lado, eu fico feliz de estar atuando na diretoria de ensino de São Carlos, porque a nossa diretoria tem se destacado, assim, no contexto do Estado, né? Uhum. Em relação a índices de Saresp, DEB, IDESP. Então, vocês que são professores têm acompanhado. E também, assim, no Escola da Família, eles sempre convidam a nossa diretoria para ser sede de polo, para eu participar de seminário em São Paulo. E um destaque que eu estou me lembrando de falar agora, quando vocês perguntaram de outros projetos, é a diretoria de São Carlos, ela trabalha com o curso Escola de Pais, que é coordenado pelo juiz da segunda vara civil, o Dr. Paulo César Escanavês. Nós já o trouxemos aqui. E aí, a dirigente regional, professora Débora, convidou o Dr. Paulo anos atrás para dar o curso para diretores, para nós do núcleo pedagógico, para o pessoal da área de educação. Depois nós fomos nas escolas multiplicar. Os pais participaram, eu não vou falar que dá um ibope assim que vai, 300 pais chegam. Não, a gente começa às vezes com um número pequeno, mas aí eles não querem mais parar. São 10 círculos em que a gente discute as relações pais e filhos, desenvolvimento da criança, educação. E o Dr. Paulo sempre frisa isso, e eu gostaria de lembrar que é uma escola de pais, não é para pais. É de paz. Então é uma troca, né? E aí a dirigente Débora foi convidada no seminário do SPEC, PEMEC, em São Paulo, e para falar sobre a escola de paz. Como ela estava numa reunião de dirigentes, eu fui falar lá. Nossa! E foi assim muito bom. Pessoal que participou, gostou demais, quis o nosso material, quer ampliar para as outras diretorias. Então, é também uma iniciativa da professora Débora, da diretoria de São Carlos. Oh, que legal. Não é isso que se prega hoje em dia na rede? Sim. A rede aprende com a rede. E isso, né? A coordenação geral do programa Escola da Família já quer implantar, né, um projeto piloto também no curso para a gente compartilhar com todos os que trabalham na Escola da Família nas 91 diretorias. Isso é muito bom, isso é legal pra caramba. A gente tem que distribuir essas ideias. Às vezes uma diretoria tem uma ideia legal, pode passar pra outra. Isso, né? A gente troca experiências. E aí vamos trocar as experiências, vamos implantar essas experiências. Excelente. Porque todo mundo cresce junto, isso é importante. Com certeza, esse curso é muito, muito bom. Porque não existe uma competição. É. A única competição que existe é desenvolvermos uma educação de qualidade. Com certeza. Não importa se é aqui em São Carlos ou se é em outra cidade. Eu gostaria de falar sobre isso. Eu acho assim, desde que você assume uma sala de aula, as questões salariais, as questões é outro fórum, você vai discutir fora. Exatamente. Sim. Ali você tem que dar o melhor de si. Com certeza. Eu sou adepta disso. Uhum. Queria só lembrar que existe a Escola de Pais do Brasil. Em São Carlos, ela foi implantada em 1983, com o professor Benjamin Matias da Federal, e eu participei da implantação. Ela era ligada à Igreja Católica, viu um casal, Dr. Décio Malta Campos e a esposa, Dona Carmen, e depois foi proliferando, e de uns anos para cá o Dr. Paulo Scanavesa assumiu. E tem dado muito bom resultado também. Isso é muito bom, isso é excelente. Né? Isso é... Nossa, nem tem como a gente ver ou se expressar para umas notícias dessas, né? Eu fico muito entusiasmado. Nossa. Porque eu vejo assim que a gente trabalha muito, mas é aquilo que eu falo, né? A semeadura é opcional e a colheita é obrigatória. Então, quando vem a colheita, a gente fica feliz, porque a gente procura semear o bem, né? É, porque isso até incentiva até os próprios professores para estar enxergando, como a senhora disse anteriormente. Sim. Aquela luz lá no fim do túnel que está próxima, né? Isso. Não está tão longe como antes. Com certeza. E como o professor Toninho disse, a gente não pode ficar só pensando em questão salarial. Questão salarial é uma coisa. Importantíssimo. Sim, você tem que ter outras ferramentas para discutir isso. Verdade. Na relação professor-aluno, processo de ensino-aprendizagem é outra coisa. É outra coisa. Lá tem que ter qualidade. Tem que haver uma distinção entre essas partes, né? Com certeza. Porque a gente não pode ficar misturando tudo, porque essa mistureba, entre aspas, né, acaba gerando conflito. Sim. E aí o que acontece é que a educação que acaba perdendo num todo. Verdade. Exatamente isso que a gente não pode pensar. Principalmente agora, não sei, esse ano eu tô muito empolgado. Que bom. Não sei porquê, mas tava com a vontade de voltar pra escola. Muito bom, muito bom. É. Maravilha. Nossa, ainda mais quando eu entrei nas salas de aula, nos primeiros colegiais, que eu também peguei primeiro colegial para dar aula, que falaram que são bons alunos. E aí eu entrei e vi que realmente são bons. Que estão, beleza. Eles estão querendo. Ah lá. Eles estão pedindo. Só falta gente. Aluno não quer mais saber de enrolação, né? Não. Há muito tempo ele não quer. A aula, se for prazerosa, ele sentir segurança no professor, que ele tem conhecimento, o aluno participa ativamente. Mário, nós estamos terminando o nosso programa. Eu gostaria que você desse aí as suas palavras finais para o nosso público. Tá. Em primeiro lugar, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade que vocês estão dando a mim, né, como coordenadora regional do programa Escola da Família, para divulgar essa campanha de solidariedade à Itaoca e falar um pouco da dimensão do programa, principalmente para o ano de 2014, com mudanças aí que favorecem muito, né, os projetos e os universitários. Eu me coloco à disposição de vocês e queria dizer para a população que exercesse essa solidariedade, que colaborasse com essa campanha e que procurasse saber no seu bairro a escola que está aberta no final de semana com as atividades do programa Escola da Família. Outro dia, quando eu dei uma entrevista, eu até brinquei, porque o pessoal perguntou que idade pode frequentar no final de semana. Eu falei, de 0 a 120 que não vai ter problema, né? Então, a escola tem atividade para todas as idades, participem. Nós temos um projeto da padaria artesanal, que é um verdadeiro sucesso. As monitoras ensinam a fazer pão, tem pais, mães já multiplicando isso e ajudando na renda familiar. E, em nome da diretoria de ensino, então, nosso muito obrigado. Nós também agradecemos. Nós agradecemos a sua presença. Obrigado. Mara, você é uma grande amiga nossa. Obrigado. E queremos convidar os ouvintes da Rádio Fiscal para que estejam conosco no próximo sábado aqui pela Rádio 95,3 FM. Sempre aqui pela Rádio Fiscal 95,3. Escute diferente.